Mexe, mexe, mexe o caldeirão. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Entrei na balada pra curtir e bagunçar. A galera tava no clima, dançando sem parar. Falei que dança louca, também quero aprender. A gata se levantou e disse: eu ensino você. É uma dança louca, já pegou lá em Rondônia. Chegou em Cuiabá, em Floripa e Goiânia. No Rio de Janeiro, em São Paulo é sensação. E o Brasil vai dançar, hey! E vai mexer o caldeirão. Mexe, mexe, mexe o caldeirão. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Mexe, mexe, mexe o caldeirão. Joga a mão pra cima e bate na palma. Mexe, mexe, mexe o caldeirão.